Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, esse é o programa número 265. Hoje é dia 27 do mês de maio do ano de 2020. Agora são 19 horas cravadas dessa noite gelada de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente pelo Facebook e pelo YouTube. No programa Visão Espírita, procuramos refletir sobre temas atuais, sempre observados pelas lentes da doutrina espírita, baseado na codificação de Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pelo chat. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é sempre muito importante. Lembrando que os textos estudados aqui também serão publicados no Facebook para que você possa compartilhar. Se você está assistindo pelo YouTube, lembre-se, se ainda não se inscreveu, de clicar no botão inscrever-se. É uma forma de você garantir que receba as notificações das próximas publicações que a UZI fizer em sua página, em seu canal. Aliás, para isso, acione também o sininho de notificações. Se você está no Facebook, clique em curtiu, em gostei, também siga a nossa página e compartilhe, ajude essa mensagem a alcançar tantas pessoas que dela necessitam. Todo início de programa, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas dentro do movimento espírita. E nós encontramos aqui em nossa pesquisa, no dia 30 do 5, né? No próximo dia 30 do 5, do ano de 1431, na França, a heroína e reconhecida médium Joana d'Arc é sacrificada na fogueira pela Inquisição, em função de manifestar mediunidade ostensiva. Lembrando que Joana d'Arc seria, posteriormente, no ano de 1920, canonizada pela Igreja Católica, pelo Papa Bento V. Já no dia 31 do mês de maio, dessa vez do ano de 1883, o doutor Bezerra de Menezes comunica por carta ao seu irmão em Fortaleza, Ceará, ter aderido ao Espiritismo. Essa carta depois seria publicada em forma de livro, ainda está disponível, você pode encontrar em alguns sebos ainda, uma carta de Bezerra de Menezes. Nós temos a alegria, nessa edição do programa, de contar com a participação de dois amigos queridos, esses que estão sempre conosco aqui nas palestras, lá na Casa Espírita, que são palestrantes também da UZI. Nós recebemos hoje aqui para compartilhar conosco de seu conhecimento, para ajudar, nos ajudar em nossas reflexões sobre os temas que serão tratados. Recebemos hoje aqui o amigo Francisco Mourão. Boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rogério. A todos que estão conosco hoje, pelo YouTube, pelo Facebook. Que Nosso Senhor Jesus possa abençoar a todos nós e que nós possamos passar aqui momentos agradáveis de reflexão sobre o Evangelho, sobre essa abençoada doutrina espírita. Boa noite, meu amigo Rogério Azevedo. Seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Francisco. O pessoal que está aí nos acompanhando. Mais uma vez, com bastante alegria, a gente está aqui nesse momento gostoso de frio, né, na cidade de hoje, para poder discutir, para pensarmos um pouquinho mais, refletir acerca dos ensinamentos de Cristo e, através da sua psicologia, né, tentarmos olhar um pouquinho mais para a nossa vida. Nos programas anteriores, a gente tem falado sobre saúde. Então, hoje nós manteremos, né, a temática. A gente vai falar, no terceiro bloco também, tem algumas perguntas sobre as origens das doenças. Nós temos tratado, né, já iniciamos essa discussão anteriormente. No segundo bloco, nós temos um texto, Sinais dos Tempos, que fala sobre esse processo de transição que os mundos também atravessam, semelhante ao nosso progresso, os mundos também vivem um progresso, a gente vai discutir isso um pouco. Mas para abrir o nosso programa, nós selecionamos o texto do Espírito Emmanuel, denominado Doenças da Alma. Esse texto foi extraído da obra Justiça Divina, psicografada por Chico Xavier. Então, nós vamos ao texto. Na forja moral da luta em que temperas o caráter e purificas o sentimento, é possível, acredites, estejas sempre no trato de pessoas normais. Simplesmente porque se mostrem com a ficha de sanidade física. Entretanto, é preciso lembrar que as moléstias do espírito também se contam. O companheiro que te fala, aparentemente tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina embraseada de terrível desilusão. A irmã que te recebe sorrindo, provavelmente carrega o coração ensopado de lágrimas. Surpreendeste amigos de olhos calmos e frases doces, dando-te a impressão de controle perfeito, que soubeste, mais tarde, estarem caminhando na direção da loucura. Enxergaste outros promovendo festas e estadeando poder a escorregarem logo após no engodo da delinquência. É que as enfermidades do espírito atormentavam as forças da criatura em processos de corrosão inacessíveis à diagnose terrestre. Aqui, o egoísmo sombreia a visão, ali, o ódio empeçonha o cérebro, acolá, o desespero materializa fantasmas, adiante, o ciúme converte a palavra em látego de morte. Não observes o semelhante pelo caleidoscópio das aparências. É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios recidivantes. Nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória. Deixa, assim, que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros. Se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz à conta de moléstia obscura de que ainda se faz portador. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina. Compadece-te. Todos somos enfermos pedindo alta. Compadeçamo-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos, compadece-te mil vezes antes de examinar uma só. Bem, queridos amigos, é então, mergulhados nessa atmosfera de luz, de paz e de espiritualidade, depois da leitura desse texto, que nós temos a grande alegria de convidar a palavra os amigos para que possam comentar um pouco sobre os processos de saúde da alma. Fica à vontade, Rogério. Sabe o que eu estava pensando enquanto o Wilson estava fazendo a leitura do Evangelho? Que teria dito Jesus que no mundo só tereis aflições. E se fizéssemos uma avaliação um pouco mais madura do significado da nossa vida, elaborando um pensamento, principalmente sabendo que todos vivemos ou num hospital ou numa escola, e eu acrescentaria também mais um quesito no qual poderíamos nos encaixar, numa prisão. Porque às vezes o nosso comportamento nos leva a um desses três caminhos. Estamos numa prisão justamente quando assumimos uma atitude revoltosa perante a vida. Principalmente quando observamos as mazelas que ainda temos, que muitas das vezes são morais e não físicas. E façamos um adendo aqui. Nós pensamos no significado de ser um doente. Um doente, no termo estrito da palavra, pode nos levar a pensar que possuímos uma debilidade física. Por exemplo, alguém que nasce sem a visão, sem a audição, sem a mobilidade. Essa é uma doença que, nossa, como o Wilson estava falando, é uma doença que os nossos sentidos constatam. Mas alguns de nós ainda carregam a chaga moral dentro de si. Em que pessoas que podem ter um trato social melhor, uma análise psicológica um pouco mais profunda, também pode nos identificar. A mentira, por exemplo, é uma chaga moral. E existem pessoas que passam a vida a mentir por um gosto próprio, nem sabendo muito bem ao certo o que seria isso. Outras pessoas são orgulhosas, outras, as mais variadas, enfermidades da alma podem apresentar. E cabe-nos, assim como o Wilson disse, apenas a possibilidade de enxergar naquela pessoa que ainda é enferma alguém semelhante a nós. Alguém que necessita do nosso compadecimento, mas também da nossa compaixão, do nosso entendimento. Porque, no final das contas, nós mesmos somos assim. E às vezes nós escondemos esse nosso comportamento, através do comportamento explosivo, através de uma maneira irritadiça de se comportar com relação à vida, em que numa roda social, em que encontramos pessoas com uma certa autoridade, nós passamos o verniz e não deixamos essa personalidade nossa aflorar, né? E colocamos a máscara da boa educação, da felicidade, e portamos-nos da maneira que gostaríamos que os outros vissem. E é muito interessante pensar que, do ponto de vista da análise psicológica das pessoas, se as pessoas nos conhecessem de antemão, dificilmente gostariam de nós, né? Dados os tamanhos problemas que nós encaramos e encontramos. E é muito fácil compreender que até isso acontece nos casamentos. Pessoas que se juntam, que num dado momento dizem: ah, eu caso com você, contigo moro até debaixo da ponte, né? E nesse momento do casamento é uma verdade absoluta dentro do coração da pessoa. Mas passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e assim vai. Aqueles 6 meses você já olha aquela figura fenomenal no sofá, né? Esperando você chegar, e você já não pensa muito bem que morar debaixo da ponte seria algo muito agradável com aquela pessoa, né? E passado mais uns tempos, mais uns 6 meses, vai 1, 2, 3 anos. Você já não está muito gostando da pessoa, porque passa a conhecê-la, né? Tanto que é muito interessante nós lembrarmos, uma vez Divaldo teria dito que queres conhecer uma pessoa, come com ela 1 quilo de sal, porque até comer 1 quilo de sal a gente desmascara o que é aquele verniz e conhecemos a pessoa na sua essência, não é? Muito bem, Rogério. Francisco. Esse texto me lembrou muito uma questão bem básica da doutrina espírita, para aqueles que talvez estejam nos ouvindo e não tenham ainda tido a oportunidade de estudar um pouco a base da doutrina. Me lembrou muito a questão de que somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes. Então, acima de tudo, nós somos espíritos. Espíritos que estamos temporariamente revestidos de uma veste biológica ou física, de maneira generosa, né, concedida pelo nosso Pai, para que possamos adquirir experiências, experimentar contrastes, para que nós possamos, através desses contrastes, conhecer as leis de Deus. Então, assim, diante da justiça divina, que é um dos pilares da doutrina espírita, somos criados simples e ignorantes e temos o mesmo destino, a perfeição, a evolução final. Simples e ignorantes não no sentido de sermos estúpidos ou sermos, de alguma maneira, tratados de uma maneira preconceituosa, mas ignorantes no sentido de ignorarmos, de desconhecermos as leis de Deus. Na medida em que vamos adquirindo essas experiências, pelo acerto e pelo erro e pelo acerto, vamos, de alguma maneira, tendo essas impressões. Essas experiências são imprimidas no nosso espírito para que a gente possa ir seguindo adiante. E diante dessas impressões, certamente nós entramos em desequilíbrios. Desequilíbrios que nada mais são do que um desvio da lei. A doutrina espírita é muito clara nesse sentido. Quando desviamos da lei, por ignorância na maioria das vezes, nós entramos num desequilíbrio, que é um sinal de segurança, um sinal de amor do nosso Pai, para que por esse desequilíbrio nós possamos retornar ao equilíbrio e irmos entendendo a lei divina. E é nesse sentido que na linguagem humana nós classificamos essas questões de desequilíbrio por criminalidade, por doença, por uma série de atributos que são contrários a todos aqueles atributos desejáveis no homem de bem. Entre os principais atributos, né, eu acho que a gente poderia destacar o egoísmo, o orgulho, que na verdade não é algo que é imputado, que nós já carregamos, é algo que nós fomos desenvolvendo em função do desconhecimento que nós temos da lei. E é isso que gera o desequilíbrio. E mais uma vez, né, Emmanuel, nesse texto maravilhoso, ele nos coloca essa situação numa situação de igualdade. Numa situação assim de igualdade, porque somos criados iguais e temos a mesma herança. Temos o mesmo direito. Somos igualmente amados pelo Pai. Provavelmente o Pai nem nos olha como doentes. Provavelmente ele nos olha como ignorantes ainda, que estamos aprendendo, que estamos errando e que estamos caminhando. Mas a doença é sim uma das manifestações seguras para que possamos alertar a nós mesmos, através do nosso autoconhecimento, através do nosso desejo instintivo de felicidade. Nós vamos buscar algo diferente daquele desconforto que é gerado em nós pelos nossos desequilíbrios. E é nesse sentido que esse texto nos esclarece da necessidade de compaixão mútua, né? Que eu acho que no final do texto, né, Wilson e Rogério, ele fala muito nessa questão de compaixão mútua. Deixa eu ver se eu pego aqui a página. Que é essa página justamente assim, compadece-te, né? Somos todos doentes, né, internados no hospital ou presos, como o Rogério falou, na prisão, mas de alguma maneira buscando esse equilíbrio, buscando sermos saudáveis, recuperarmos a nossa saúde, que perante o plano divino é estarmos alinhados com a lei divina, alinhados com as leis universais do nosso Pai. Então, nesse sentido, às vezes podemos encontrar uma pessoa aparentemente bem, com esse verniz, como o Rogério bem falou, mas que no fundo, ela carrega ainda uma série de imperfeições, uma série de dificuldades, uma série de desafios, que não deixam de ser diferentes dos nossos próprios. Talvez alguns a gente já tenha superado, e elas ainda não. Mas se somos espíritas e entendemos bem essa doutrina espírita, a gente vai entender se de fato superamos algo que o irmão ainda não superou, é porque em algum momento alguém nos deu a mão, alguém nos compreendeu, alguém de alguma maneira nos alertou, nos auxiliou, nos esclareceu. E é nesse sentido que a doutrina espírita nos convida, para que a gente possa também, nesses momentos, nos compadecer, temos aquele momento de respirarmos fundo, de entendermos da necessidade de compreender a situação atual que todo mundo atravessa, para que a gente tenha essa maior possibilidade de nos alinharmos a essa lei divina de uma maneira mais harmônica, mais correta e até mais acelerada. Acho que seria isso. Olha, muito interessante. Eu vou me fixar aqui em alguns pontos que o Rogério falou e também que o, que o Francisco. Eu gostaria de lembrar que a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, tem uma definição para a saúde que eu sempre acho muito interessante. Ela diz que a saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Veja que coisa, como ficou mais completa. Agora, para nós, é claro que para a gente ainda falta um aspecto. Veja, ele falou físico, corpo físico, como o Rogério bem falou, uma deficiência, um problema num órgão, né, um cálculo renal, seja o que for, um problema no corpo físico, um problema mental, né, um bem-estar mental. O que é a ausência de bem-estar mental? A mente, basicamente, é o que o cérebro produz. Veja, essa visão materialista. Nós sabemos que é além disso, mas aqui, enquanto encarnados, a mente é um fenômeno produzido pelo cérebro. Tem a ver com as condições químicas do nosso cérebro. Portanto, também tem relação com o nosso psiquismo, a parte psicológica. E social. Então, veja, aí o social também influencia no psiquismo, que vai influenciar nesse estado mental. Se o sujeito não se sente bem com outras pessoas, né, ele vai se sentir mal psiquicamente e vai projetar doença no corpo físico. A gente sabe, chama isso de somatizar, né, doenças psicossomáticas. Mas ainda, além desses três aspectos, nós espíritas acrescentaríamos: saúde também é um estado de bem-estar espiritual. Né? É claro que a OMS não vai tratar de espírito ainda, não é, Francisco? Ainda não chegamos nesse ponto, né? Eu sei que tem a doutrina espírita, ela nos convida a refletir de que tudo procede do espírito. O nosso bem-estar espiritual é a premissa para nós estarmos bem. Do ponto de vista mental, espiritual, social, orgânico. Não estou querendo dizer que outros efeitos podem nos desequilibrar, sem dúvida. Mas o bem-estar espiritual é uma premissa, é importantíssimo. E aquilo que eu estava comentando há pouco, né? Se nós carregamos algum tipo de desequilíbrio gerado por esses contrastes de experiência, ainda por desconhecermos a lei divina, sem dúvida isso reflete nos nossos pensamentos, na nossa mente, reflete na nossa postura, no nosso comportamento. E sabemos que essas vibrações, de alguma maneira, vão, em primeiro lugar, afetar a nós mesmos. Claro que vai incomodar ou vai beneficiar aqueles que estão ao nosso redor e o ambiente também. Vão também, mas em primeiro lugar, vão prejudicar ou beneficiar a nós mesmos. Portanto, a nossa saúde espiritual é fundamental, em primeiro lugar, para cuidarmos de nós, sem dúvida. Mas não desconheço ou não, de alguma maneira, não desconsidero que isso pode afetar também aqueles que estão ao nosso redor. Não é isso, Rogério? Sabe que o meu papel aqui é fazer provocações também, né? É provocar discussões. Eu sei. Você faz isso muito bem. E eu vou fazer isso agora, mais uma vez. Então, Rogério, o Francisco, ele colocou que tudo procede do espírito, sendo a base. Mas na nossa condição, veja que nós não alcançamos uma condição de perenidade espiritual, inafetáveis, né, pelo meio. Na nossa condição hoje, mesmo estando com o espírito em equilíbrio, é possível se desequilibrar no meio de outras pessoas, quando o meio é desfavorável? É possível que se perca, por exemplo, a paz já conquistada? Vamos dizer que a gente tem uma outra existência bem trabalhada, tivemos um tempo no plano espiritual bem planejado, retornamos para cá com um projeto legal para realizar muitas coisas. É possível se perder nesse tempo? Mesmo chegando com um espírito em equilíbrio, se o meio não nos for favorável? A sua câmera aí travou um pouco, mas eu compreendi a pergunta. Eu diria que a resposta não é tão preto no branco, né? É sim e não. Depende do espírito. Não houve tentação que provocasse um desequilíbrio em Cristo. Mas aí nós estamos falando de um espírito, de um gabarito, que para nós é um modelo e guia. Claro que dentre nós encontram-se aqueles que são apóstolos, que já atingiram um certo grau de amorosidade, de compreensão da vida, de compreensão dos mecanismos da lei de amor, que estão um pouco mais esclarecidos que nós. Mas é claro, nós ainda que estamos naquela dificuldade, naquelas lutas diárias, vivendo com pessoas chatas, complicadas, do nosso dia a dia, do nosso trabalho e inclusive do centro espírita no qual frequentamos, vamos nos deparando com dificuldades, com pessoas que são diferentes de nós. E nós, pela nossa ainda falta de compreensão da vida e pela nossa ainda, vamos dizer, precariedade ou quem sabe a fragilidade que ainda temos, nós nos envolvemos nessas perrelas. Nós cedemos porque ainda não temos o amor muito fixo dentro de nós próprios, a ponto de influenciar o outro com o nosso bem, né? Então, torna-se muito mais fácil, dada a precariedade da nossa força amorosa, a nos contaminarmos com o problema do outro. E é mais ou menos isso, porque todos nós somos. Qual de nós aqui já não teve um dia em que se disse: nossa, hoje eu vou fazer tudo certo. Ai, que maravilha, eu já li o Evangelho, eu li um livro espírita, estou saindo bem. Aquele alto astral de dentro de casa. E basta uma fechada de um carro na rua aí que você perdeu tudo que você conquistou. Naquele esforço que você disse: meu Deus, hoje vai. E na verdade a nossa vida é assim. Nós colecionamos essas situações que nos levam a perder a paciência, a nos tornarmos irritadiços, a sermos pessoas que vivem de baixo astral, tendo um pequeno período do seu dia a dia bem. E aí a gente chega em casa, lê o Evangelho, passa um tempo discutindo sobre Cristo e fala: poxa, agora sim, agora ficou bom. Agora eu posso pelo menos passar esses minutos bem. E aí nós fazemos uma pequena avaliação do nosso altos e baixos, dos nossos altos e baixos do dia a dia, que nos levam a pensar e compreender qual é o rumo que a gente tem que trilhar, né? A dificuldade está em estabelecer dentro de cada um de nós uma fortaleza que nos leve a compreender que é bom ser bom, que cada um de nós necessita de ser bom, porque a felicidade fica com aquele que estabelece ela como conduta da sua própria vida, né? Quando, na verdade, nós, como crianças espirituais que somos, ainda falamos para nós próprios: ah, eu vou ser feliz quando eu encontrar uma pessoa que me faça feliz. Aí lascou, né? Porque a gente dá essa chave da nossa felicidade na mão de outra pessoa, o que é um absurdo do ponto de vista lógico, né? Quando, na verdade, nós deveríamos todos ser felizes e, por consequência, saudáveis. Porque o comportamento saudável estabelece uma felicidade para dentro de si, do espírito, de encarar a vida com aquele peito aberto, de se falar: poxa vida, eu vou encarar esse problema. Deus me deu inteligência, Deus me deu a força, eu estou aqui e já que eu estou passando por isso, vamos caminhar em frente, né? E é difícil nós compreendermos esse sentido de espiritualidade que cada um de nós tem que pôr na vida. Né? O legal da doutrina espírita é que ele dá uma racionalidade para que a gente comece a compreender que vale a pena ser assim, né? Porque até na contra-argumentação não dá para a gente fugir disso. Vale a pena, mas eu sinto ainda de uma maneira errada, né? O meu coração fala: xingue, brigue, feche o fulano de tal se ele passar na sua frente. E nós vamos assim, nessa dicotomia, brigando entre o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Muito bem. Francisco, depreendemos do que o Rogério falou, que só os santos não são afetados, né? Os missionários. Todos nós, reles mortais aqui, em estado de evolução, comprometidos que somos afetados pelo meio. Então, mesmo que estejamos bem espiritualmente, deixaremos de estar, né, com frequência, né, várias vezes por dia, muitas vezes, né? Somos Então, afetados e graças a Deus somos afetados. Completa aí o seu comentário. Vai lá. Pois é, isso faz parte dessa necessidade de estarmos aqui, né? Essas pessoas difíceis que nos tiram do sério, os pequenos nada do dia a dia. É isso que às vezes é mais grave do que os grandes dilemas e as grandes questões. Quando você vai para resolver um problema grande, você se prepara, você pede ajuda, você liga lá pro teu familiar, fala: reza por mim, torce por mim, liga lá pro teu amigo da casa espírita, vibra por mim, leva o meu nome lá, e você faz uma prece, você se prepara. Já para aqueles acontecimentos né, diários, aquela coisa que você não está muito preparada para aquilo, aquilo lá você desespera, você vai de peito aberto, sozinho, como se você desse conta. E você então, não dá conta. Então, qual é o segredo, Francisco? Que a gente vai perder a paciência mesmo, vai ficar nervoso mesmo, vai xingar aquele que ultrapassou você, né, que assustou você. E o que, que a gente faz nessa hora, Francisco? Wilson, é o seguinte, é justamente no cotidiano, nos pequenos detalhes, é que está a preciosidade do nosso aprendizado, todos os dias. O espírita precisa entender que, acima de tudo, precisa ter consciência de si mesmo, prestar atenção em si mesmo. Conhecer a si mesmo quer dizer como eu reajo à situação. Como eu reajo à situação. Essa questão da gente falar assim, eu perdi a paciência. A doutrina espírita deixa muito claro, e agora eu vou falar uma coisa que vai abalar todo mundo. A gente não perde a paciência. A gente não chegou a conquistar a paciência. Na verdade, o nosso pai, ele nos oferece provas cada vez mais difíceis. Provas, essa é a palavra. Provas. Provas bondosas, oportunidades privilegiadas de que muitos espíritos que não estão encarnados desejariam estar aqui passando por essas provas. Porque são essas provas que mostram, em primeiro lugar, a nós mesmos, se nós adquirimos uma virtude. Estamos falando de uma delas, paciência. Então, assim, a gente entende que a gente já tem um certo grau de entendimento, vai? De compreensão, melhor dizendo. A gente já tem um certo grau de compreensão sobre as questões da agressividade no trânsito, sobre as questões da, vamos dizer assim, do estresse de todo mundo. A gente já sabe disso. Mas a questão não é essa, a questão é como eu vou reagir. E o bonito da doutrina espírita é que se você começa a prestar atenção na sua reação, a primeira recomendação, não se condene, observe. Porque o despertar da consciência já é um grande passo. Opa, a doutrina espírita já fala que quem é o pior, né? O mais prejudicado sou eu quando tenho uma reação ruim, de perda de paciência, né? Ou de desesperação. Então, peraí, eu me desesperei hoje. O que, que a bondade divina dá, Wilson e Rogério? Dá novas oportunidades, novas situações pequenininhas do cotidiano em que nós inconscientemente não prestamos atenção e que devemos prestar atenção. Nesse exercício contínuo, na questão, por exemplo, do convívio familiar, do convívio mais próximo do trabalho, do convívio mais próximo com seus amigos, é justamente essa oportunidade que nós precisamos nos ocupar, com bastante atenção, porque são pequenas provas. Podemos, assim, traduzir para uma situação bem fácil para a gente entender o seguinte: ah, eu já sei matemática, eu já sei fazer regressão de segundo grau. Aí te oferece uma derivada, te oferece um outro problema mais complexo para fazer, um cálculo de engenharia de uma ponte. Será que você sabe mesmo matemática? Então, na vida, em todas as questões de conhecer as leis divinas, como estava falando agora há pouco, nós passamos por essas fases de acreditarmos que já adquirimos uma virtude, quando, na verdade, ainda estamos em fase de... Não quero também menosprezar aquilo que a gente adquiriu. A gente já adquiriu coisas e temos que nos orgulhar disso. Porque isso faz bem para a nossa autoestima, para o nosso encorajamento. Mas a gente precisa se colocar numa posição de mais realística. Né? Ainda não chegamos lá. E aí, qual que é a referência? Vocês já falaram. Rogério falou de Cristo, você já falou de espíritos que caminharam mais e que conseguiram, pelo seu esforço, conquistar mais. Então, assim, são referências que nos auxiliam numa postura que a gente pode olhar e falar assim, acho que o caminho é por aí, entendeu? E aí, mas é nós que temos que trilhar o nosso caminho, é nós que temos que lidar com esse cotidiano. E eu acho que não é nem uma coisa nem outra, como o Rogério falou, quer dizer, a gente vai continuar sofrendo estresse, a gente vai continuar sofrendo desafios, nós vamos continuar sendo expostos às provas. A questão é como nós vamos reagir daqui para frente, conhecendo melhor a doutrina espírita. Qual vai ser a nossa postura? vai ser uma postura de mais vigilância, de mais alto amor conosco quando nós, de fato, erramos e perdemos a paciência, vamos usar esse exemplo, mas uma postura firme, firme, determinada de eu vou melhorar, eu vou prestar atenção nisso, que nem no exercício da matemática, eu vou fazer um outro exercício mais forte, porque outras provas virão para que nós mesmos tenhamos a convicção de que, de fato, adquirimos a virtude. Deixamos de mentir, somos mais pacientes, somos mais honestos, somos mais caridosos. Até quanto? As provas vão continuar vindo. E é essa maravilha da experiência encarnatória, que é uma experiência de duas vias. O nosso espírito, que já carrega virtudes, ele influencia nas nossas ações. Mas as provas que vêm do mundo são fundamentais para influenciar nosso espírito, para que ele possa adquirir novas experiências. É dessa maneira que eu interpreto. Não sei se eu respondi tua pergunta. Sim, muito, muito bem, isto é. Nós vamos errar. A questão é estar atento, olhar, reconhecer que errou, não se culpar, e na próxima oportunidade não errar mais. A questão é, você vai perder a paciência? Vai. A gente vai perder. Ou, como você disse, porque não a temos, ainda não a construímos, não a conquistamos. Mas a gente vai cair, a gente vai tropeçar, isso é natural. Mas da Jesus não falou isso no Evangelho? Jesus não falou? É que a gente esquece o que ele falou, a gente não... Não erra mais, continua. Exato, vai em frente, né? Não se condena, mas usa não faz experiência. Não é mas assim aí, também. Mas é no que você falou, eu tenho que olhar para mim e tenho que reconhecer. Então o problema é eu não reconhecer que eu não tô, que eu tô equivocado. Então, a gente tem que parar, de fato, é de procurar desculpas e justificativas para aquilo que a gente faz. Né? Ah, eu perdi a paciência, mas também do lado dessa pessoa, quem que aguenta ficar do lado dessa pessoa sem perder a paciência? Quer dizer, não é do lado desta pessoa, é você perdeu a paciência e você, na próxima vez, não pode perder, mesmo sendo ela quem é. O texto de Emmanuel diz isso. Eu posso completar, então, para aqueles que ainda não conhecem bem a doutrina espírita, a gente está tentando falar isso em uma linguagem simples. Tá? Numa linguagem simples e colocando esse problema num desdobramento simples. Porque se a gente for tentar questionar por que o outro está te tirando tanto a paciência, há outras explicações da doutrina que você precisa estar mais preparado para ouvir. Porque pode ser que não seja só uma prova, como eu acabei de dizer. Pode ser que seja, sim, uma expiação. Pode ser, sim, que você, num outro momento, você provocou o desequilíbrio nele. Oh, e agora você se auto-intitula equilibrado e tem a obrigação de corrigi-lo. Oh. Então, assim, vamos devagar nas reclamações. Vamos aceitar aquilo que é. Vamos aceitar a realidade que a gente não pode mudar. Se existe uma pressão em cima de nós, e essa pressão... nós não temos esse poder de mudar a pressão, que nós aceitemos a pressão e saibamos com a nossa inteligência, como disse o Rogério, Deus nos dotou de inteligência, ver como que nós vamos sair dela. Então, tem a prova e tem a expiação. É. Se tem alguém especificamente que está te colocando numa prova muito rude, pode até ser que você tenha causado esse desequilíbrio no seu irmão. Não, e a doutrina espírita é tão bondosa que ela, assim, pela encarnação, ela faz com que a gente esqueça. Olha só, que beleza, que benevolência. Para a gente não se sentir constrangido, não vamos tentar explicar a causa? Vamos só lidar com o problema? Vamos lidar com o problema e resolver o problema? Se a pessoa está te perturbando, cabe a quem ser equilibrado? A ela ou a você? É isso que a doutrina convida. A responsabilidade está em você. Em mim. Não é? É por aí. Eu vou pegar um outro ponto, Rogério, mas só para alinhavar esse finalzinho aqui do Francisco. Tem aquele caso também que é a gente que vai buscar, né? Que o Francisco pontuou bem uma pessoa que é colocada lá no teu caminho, que é um desafeto do passado, alguém que você prejudicou, né? E ela aparece como uma expiação. Mas também tem aquela pessoa que procura, né? O Francisco colocou bem a questão da equação do segundo grau, do terceiro grau, né? Tem gente que procura as equações do segundo grau e devia ali começar com uma regrinha de três, mais simples, mas ele vai já procurar uma coisa mais complexa que ainda não tem condição. Então, pessoas assim que são muito difíceis de lidar, se você ainda não tem estrutura para aquilo, né, procura se afastar. O próprio Chico tem uma mensagem que ele diz isso, quando a gente vai lidar com uma pessoa que está descontrolada, às vezes a gente tem que se afastar dela, deixar ela sozinha um tempo, para depois você retomar, né, e tentar ajudá-la de alguma maneira, porque é como ajudar o afogado, né? Ele está se afogando, você vai tentar ajudar o afogado, se afoga junto com ele. Se ele está nervoso, você se irrita também. Ele está alterado, você se altera também. E você só queria ajudar, na verdade, Rogério. Sim, você sabe que apenas a predisposição e a vontade de fazer o bem não resolve o problema, né? Porque nós podemos ser dotados de uma boa intenção tremenda. Mas vejamos a seguinte situação. Uma pessoa vai ter que passar por uma apendicectomia, retirada do apêndice. Está com dor, está com muita dor. E a gente pode amar essa pessoa de coração e de paixão. Só que isso não significa que nós vamos aqui na cozinha de casa pegar uma faca para abrir e tentar retirar ou limpar da melhor maneira possível que achemos. Pegar um vidro de álcool, não é isso. Mas se a gente parar para pensar, poxa vida, quando alguém tiver um problema de apêndice que eu queira ajudar, será que eu vou estar pronto? Ah, só se eu fizer medicina. Então eu vou, passo na faculdade do vestibular, estudo 10 anos, preparo-me, torno-me uma pessoa capacitada. Eu estou fazendo aqui uma analogia pelos problemas que a gente encontra na vida. É isso aí. E aí eu torno-me um profissional da medicina, um médico, por exemplo. E aí eu estou capacitado. Aí eu encontro uma pessoa, eu já sei quais são os procedimentos de higienização, sei como fazer uma abertura no abdômen daquela pessoa, como fazer a limpeza, para daí poder atuar numa cirurgia como essa desse porte. E a atuação de se ajudar uma pessoa, é claro que eu estou utilizando esse exemplo apenas para que reflexionemos acerca das coisas que nos acontecem. Se eu não tenho paciência, se eu tenho pavio curto, se eu sou uma pessoa desequilibrada por natureza, porque eu vim assim, porque eu nasci assim, porque eu puxei o meu avô, como o pessoal fala, geralmente cidade interior, calma lá, né? Eu necessito de fazer uma pausa, lembrar daquela... Não sei. Então, lembro-me daquela questão 919 do Livro dos Espíritos, que diz qual o meio mais eficaz para se melhorar e evitar as tentações. O sábio da antiguidade, Javolo, disse, conhece-te a ti mesmo. Então, é a única viagem que cada um de nós necessita de fazer. Peraí, já que eu vim para cá, já que eu estou nesse pepino que eu estou, não sei por quê, porque não conheço qual foi a minha historiografia espiritual, eu necessito de, primeiramente, me compreender. Saber que tipo de pessoa me irrita, saber quais são as que vão me trazer problema para mim próprio. E aí eu começo a me trabalhar, a tentar atingir um grau de compreensão em que eu observe pessoas que, no momento, me irritam, com uma certa compaixão, como começou o próprio texto, de falar, compadece-te daquele que ainda não atingiu um grau de conhecimento como o teu. E aí a gente começa a balizar as próprias atitudes, as ações que temos, para sermos pessoas um pouco melhores, para podermos, quem sabe um dia, né, daqui 20, 30, 40, 50 anos, ou quem sabe 50 reencarnações, a poder ser aquele exemplo. Para aquelas pessoas que falam, poxa vida, esse cara, seguir Jesus está difícil, mas olha para esse cara aqui, dando um exemplo aqui na Terra. Chico Xavier, Divaldo Franco, são aqueles que a gente dá uma mirada e fala, poxa vida, Jesus ainda está complicado, mas esse que está aqui do meu lado, eu acho que dá um pouquinho. E aí a gente começa a dar os primeiros passos, porque é semelhante a um treinamento de um atleta. Todos nós estamos aqui para nos melhorar. E esse grau de melhoramento que cada um de nós vai atingindo nos vai trazer uma saúde integral. Mas a saúde integral, como nós estávamos conversando aqui, passa pela compreensão mental, psicológica, pela maturidade, pela capacidade de se relacionar com as pessoas. E por aí vai, né? Pois é. E é interessante, você falou dessa capacidade de ajudar, de observar o outro. Eu li um texto uma vez que fazia esse apontamento e nunca mais me esqueci. Dizia o seguinte, que a gente geralmente não reconhece na pessoa que está descontrolada uma doença. Por exemplo, quando alguém está com dor, a pessoa está lá, reclama para você, ah, estou com uma dor de cabeça que não aguento mais. Ela está doente, ela está com uma dor de estômago que não estou aguentando mais. Você vai fazer o quê? Você vai oferecer para ela um remédio, um chá, alguma coisa para aliviar o sofrimento dela. Isso é ter empatia pela pessoa, sentir o que ela está sentindo e ser solidária a ela, sendo a solidariedade, a empatia em ação. Agora, quando alguém está descontrolado, você não tem a percepção de coitado, olha lá, está doente, vamos ajudar, está doente, né? Espiritualmente, vamos ajudar. Está descontrolado, já fala lá, está dando peti. Você já fica... Você ataca a pessoa que está nessa condição. A nossa postura é diferente. Então, esse texto é importante por isso, porque ele faz com que nós posicionemos esse indivíduo como um doente. E doente precisa de remédio. Ele não precisa de crítica, não precisa de mais violência, só remédio. Então, se esse entendimento só a gente conseguir extrair, já é suficiente. Francisco? Não, é, à medida que vocês vão falando, vai vindo mais coisa e a gente fica nisso, vai ficar até o fim do programa, se quiser. Quer dizer, o Rogério falou uma coisa que me deu uma ideia, você falou que deu outra ideia. Deixa eu falar rapidamente, né? O Rogério falou de saúde integral, uma coisa muito importante. E a doutrina espírita deixa claro de que à medida em que nós vamos ganhando graus de desenvolvimento, de evolução espiritual, as experiências de desequilíbrio na saúde física deixam de ser necessárias. Porque nós vamos ganhando conhecimento e, nas quais as doenças não são mais necessárias para nos mostrar o caminho. Isso é um ponto importante de saúde integral. E você estava falando dessa questão aí da postura, né? Diante de pessoas muito desequilibradas, assim, muito abaladas. O que, que a doutrina espírita deixa muito claro? E eu acho que isso os nossos ouvintes, aqueles que estão conosco, precisam saber. Quando nós assumimos uma postura de falta de compaixão, de falta de entendimento, de falta de caridade, vai, vamos nivelar, caridade. A gente fala assim, oh, deu piti, como você falou. O que, que acontece no plano espiritual? Acontece exatamente o contrário daquilo que a gente gostaria que acontecesse. Porque no momento em que nós estamos com compaixão, nós mobilizamos os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos de guarda, os nossos benfeitores. Esses benfeitores também vão auxiliar os benfeitores da pessoa que está desencarnada. De alguma maneira, nós mobilizamos eventuais forças que precisam, se aquela pessoa estiver algum um processo obsessivo, nós damos uma ajuda, nós auxiliamos. Agora, quando a gente assume essa postura, o que, que a gente faz? A gente, na verdade, atrai para nós o obsessor da pessoa. Olha, é uma pessoa que, boa para poder continuar detonando aquele coitado. Quer dizer, nós não só não ajudamos, como atrapalhamos. Nós nos comprometemos ainda mais. Porque essas relações não são apenas no mundo físico, não são apenas no mundo fluídico material. Envolvem também relacionamentos espirituais. Nós somos acompanhados por amigos e pessoas que desgostam de nós, tanto no plano encarnado como desencarnado, que são nossas tarefas, são nossos desafios, são nossos compromissos, não é? Mas que, quando nós assumimos uma postura em relação ao outro de falta de caridade, é justamente o que o obsessor daquele irmão infeliz quer. Ele quer. Quer um mau exemplo. Nós estamos assumindo um mau exemplo. Então, que a gente fique atento, não só em relação a nós, mas em relação àquilo que a gente provoca quando a gente tem uma atitude de incompreensão. E é nesse sentido que eu acho que o texto fala: compadece-te. Num sentido quase de uma ordenação, está ordenando, não está pedindo. Porque isso é muito importante. Nós não sabemos o grau de desdobramento que uma atitude aparentemente ingênua, aparentemente no nosso pensamento, pode estar refletindo no plano espiritual e até no impacto daquele que está desequilibrado. É isso que eu queria para fechar. Compadecer, né? A palavra compadecer é interessante, né? É sofrer junto, padecer junto com aquela pessoa, que é a empatia que lá atrás nós pontuamos. Mas eu falei que eu ia fazer um outro apontamento aqui para o Rogério. Ele falou em determinado momento, lá no início do comentário dele, né? Daquela pessoa que casa e que promete lá na igreja, vou te amar para sempre, aí vê aquela outra criatura no sofá, né? E aí começa a pensar se aquele se, se aquela promessa era aquilo mesmo, né? Começa a procurar no contrato, que as letras miúdas do contrato, para ver se não dá para... Exatamente. Quem me enganou, não é? Exatamente. E aí a gente vai pensar... Eu estava lendo um livro recentemente, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. É um livro que estuda virtudes, muito interessante. E ele falava lá sobre a fidelidade. Eu achei muito interessante o que falava ali sobre fidelidade. E eu passei a entender, então, uma frase que a gente vê muito em selo por aí, que não fazia muito sentido para mim, que é assim, Deus é fiel. Eu falo, é uma coisa tão lógica, né? Você escrevendo uma frase, Deus é fiel, mas existe uma profundidade muito grande nessa frase. Porque nós, quando estudamos, não a natureza, né, mas Deus, a gente vai ver que Deus é imutável. Ele não muda. Por isso, só Deus é fiel, porque só Deus é imutável. Todos nós mudamos, o tempo todo. No caso do exemplo do Rogério, quem mudou foi a figura que sentou no sofá. Né? Ou não. Ou é a própria figura que está observando quem está sentado no sofá. Porque, às vezes, aquela figura sempre foi aquilo. Mas nós mudamos. Um dia nós pensamos de um jeito, amanhã nós somos diferentes. Então, essa fidelidade só existe quando você é imutável. O que eu prometo hoje, amanhã, pode não ser válido. E é interessante você pensar nessa fidelidade. Então, ser fiel com você, na verdade, tem a ver com ser fiel com a sua transformação. Em aceitar essa diferença que você vai observando no mundo exterior por conta das mudanças interiores que você vem sofrendo. Você passa a observar o mundo de forma diferente. Isso é ser fiel. Então, mudar de opinião é uma forma de fidelidade. Aquela pessoa que defende a própria opinião, é assim que eu penso e até as últimas consequências, ela não está sendo fiel, na verdade. Ela está sendo, em outras palavras, burra. Burro não é o que não consegue aprender. Burro é aquele que é teimoso, que ele não muda de opinião. Né? O que não consegue aprender, o que não consegue aprender tem um problema cognitivo, é uma outra coisa. É uma por outra orgulho, coisa. Né? Por orgulho, tá sendo. Por orgulho, muitas vezes. Então, ser fiel é isso, é compreender que você é diferente, que a sua opinião pode mudar. Mas como mudar? Dá para mudar para pior? Não, esse é o ponto, né, Rogério? O ponto. Sim, eu estava lembrando até que você estava falando aí, Wilson, estava me lembrando até de uma das falas de Paulo, que dizia que quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora, que sou homem, eu penso como homem. E para nós é assim, a nossa maturidade espiritual, que vai vir ao longo dos milênios e reencarnações que cada um de nós necessita de passar, para atingir uma maturidade de espírito, é o caminho que cada um de nós necessita de trilhar. E veja como a coisa é bacana, porque para Deus, como você disse, Deus é o Criador não criado, a inteligência suprema. Ele é o único imutável no final das contas. Só que todos nós somos regidos pelas suas leis. E existe um fator que para nós, como espíritos, é essencial. E eu acho incrível quando a gente para pensar e refletir filosoficamente no conceito do tempo. Toda criatura, com o passar do tempo, irá se tornar perfeita. Olha que coisa engraçada, porque a gente pode falar, poxa vida, o que é o tempo? O tempo foi uma invenção humana para designar a sequência dos acontecimentos para que nós pudéssemos organizar nossa vida social. Olha, agora é de manhã, passou uma hora, girou tantos graus aqui a nossa Terra, iluminou-se um pouco mais devido à incidência solar. Mas olha como é interessante. Toda criatura irá se tornar perfeita. E aí a gente para olhar aquelas pessoas que são os grandes assassinos, estupradores, ou desses crimes que cada um de nós poderá eleger como crime imperdoável, na nossa imperfeição. Com o passar do tempo, seja lá qual tempo for, essa pessoa que hoje nós abominamos, ela será equivalente a Cristo um dia. Assim como eu, você aí que está aí do lado, a gente está tentando, né, aprender, tentando se corrigir, porque já se deu conta de que tem bastante imperfeição, de que necessita de trabalhar para ser um pouquinho melhor, mas todos serão. E aí a gente para pensar que essa pessoa que possui ainda um grau de dificuldade, entendimento, que não compreende a vida, que acha que é normal você pegar e matar uma pessoa, ele também vai compreender o dia. E o nosso amor por ele será equivalente ao amor de Cristo para conosco. E olha que bonito é esse grau de entendimento. É claro que a gente ainda nem chegou nisso. Mas é bom a gente compreender que a gente já está se dando conta de que isso existe. E é o primeiro passo para que a gente passe a compreender aquele que vive perto de nós, o nosso irmão, para que a gente possa fazer o exercício do compadecimento, para ter a empatia com aquela pessoa que ainda tem atitudes que a gente desgosta, que é uma pessoa que a gente ainda acha que é uma pessoa xarope, para a gente passar a ser uma pessoa melhor, né? Pois é. E para a gente finalizar esse bloco aqui, em determinado momento também, o Rogério falou sobre o verniz. Às vezes a gente se reveste de uma camada lustrosa, brilhante. E eu queria perguntar para vocês dois, para vocês discorrerem sobre isso. Qual a diferença entre você realmente se valer de um verniz, porque o verniz é algo bom, verniz social, a gentileza muitas vezes, mas a pessoa está destroçada dentro, mas ela mantém uma atitude socialmente aceitável, é importante, necessário, né? Falando de gentileza, né? De atos gentis, de educação com o outro, de saber lidar com os amigos, com as pessoas comuns no dia a dia, com aqueles que prestam serviços para a gente, esses irmãos. Mas qual é a diferença do verniz social e da hipocrisia? Quer comentar, Rogério? Fica à vontade. Não, eu acho assim, é tudo uma questão de consciência, né, Wilson? É questão de consciência. Eu acho que é por aí. Na verdade, esse texto que a gente leu no começo do nosso programa tem tudo a ver com verniz. Tem tudo a ver. Com essa questão de máscara ou até de um certo polimento em relação àquilo que a gente sente. Depende muito da intenção da gente exercer essa máscara. Se é uma máscara, às vezes, que a gente está angustiado, triste, e a gente, por caridade, não quer aborrecer o irmão, isso é um verniz legal. Isso aí é uma coisa boa. Você está vendo que você está se sacrificando, né, de uma maneira nobre para não aborrecer o outro. Porque você gosta do outro, você se compadece com o outro. Agora, não, eu tenho um sentimento ruim. Tramo um monte de coisa. E sou falso na frente de uma pessoa que eu não gosto, tudo isso de alguma maneira vai converter em primeiro lugar para sua própria consciência lá na frente. Nada é invisível aos espíritos. Nada é invisível à sua própria consciência. É possível que você consiga, de alguma maneira, esconder exatamente as suas intenções no primeiro momento, perante o meio físico, perante o meio biológico. Mas a real intenção do seu desequilíbrio, de você usar de alguma maneira um artifício para mascarar algum tipo de intenção, é isso que realmente vai contar, para o bem ou para o mal, para o mais equilíbrio, para contar mais crédito para você ou para contar menos crédito para você. A hipocrisia, quem mais, de novo, quem mais se prejudica é quem faz. Sem dúvida, ele prejudica os outros. E contrai dívidas, compromissos com os outros também. Mas a doutrina espírita volta a dizer: quem é o maior prejudicado? É aquele que pratica. Não aquele que é prejudicado, é o que pratica. Não é isso, Rogério. Rogério? Olha, sabe o que eu estava pensando? Todos nós somos criaturas que necessitam de desenvolver o um processo de amorosidade no seu dia a dia, no seu viver. E a única maneira na qual nós estávamos falando aí do verniz, Wilson, é praticar o amor. E se nós lembrarmos de Emmanuel, ele diz que a prática do amor passa necessariamente pelo exercício da caridade. A caridade em si, como definição, é o amor em ação. E se nós pensarmos, fizermos uma reflexão sobre como cada um de nós age no processo de caridade, por consequência de ação do amor, nós vemos que aquele processo que é válido é justamente aquele que é feito com falta de interesse, de receber alguma coisa pelo aquilo que é feito. Aquela caridade que é feita de uma maneira desinteressada. E todos nós podemos fazer uma avaliação muito madura da nossa própria vida, quando nos deparamos com aquelas situações em que temos que ajudar uma pessoa. E alguns ajudamos despretensiosamente e ficamos até mais felizes por a pessoa não poder nos retribuir, porque é nisso que está a felicidade da vida. E lembrando também que nós podemos pegar daquela máxima, não que não veja a sua mão esquerda o que dá a direita. E se nós pudermos fazer a execução da nossa caridade de uma maneira em que nós não chamemos atenção, em que nós sejamos o mais discreto possíveis no exercício da caridade, é aquilo que nos trará uma felicidade interna em que nós podemos olhar para trás e identificar situações como estas, como aquelas que nos levam a um conceito de felicidade como nenhuma outra situação da nossa vida. É engraçado, porque nós podemos fazer uma pergunta para uma pessoa: qual o seu conceito de felicidade? O que você acha que é felicidade? Alguns de nós falará, se formos glutões, ah, mesa farta. Outros, ah, minha conta bancária cheia de grana. Ou, quem sabe, o carro do ano. Ou aquela pessoa linda, maravilhosa, esteticamente, do meu lado, casada comigo. Sei lá eu, cada um escolherá o seu. Mas nós podemos fazer uma avaliação, de repente, de uma situação na nossa vida em que nós pudemos ajudar uma pessoa lá atrás, um ninguém para o mundo, uma pessoa invisível, uma pessoa que ninguém nota socialmente. E a gente desinteressadamente, só você e a pessoa. E você se deparou com essa pessoa e pôde fazer algum bem para ela, em que você pôde se colocar na pele dela. E se você recebesse algo de bom de alguém nessa mesma situação, o que você sentiria? E você imagina que você pode proporcionar uma felicidade como essa? Esse é o sentido do verdadeiro exercício cristão da amorosidade, ao meu ver. E aí a gente passa a compreender conceitos que para nós é bastante importante. O conceito de se viver a religiosidade e a espiritualidade no dia a dia. Não esse conceito da espiritualidade dos templos, daquele que a gente ajoelha e ora e reza e pede a Deus e passa apenas a pedir na vida e começa a compreender que a gente também tem condição de dar. E aí a gente passa a dar um pouquinho dessa amorosidade que cabe dentro de nós para aqueles que são também nossos irmãos, né? Pois é. Eu vou pegar aqui o que o Francisco colocou. E eu achei interessante quando você diz que o verniz ele tem um foco no outro. Isso é interessante. E vamos lembrar que a hipocrisia foi um dos vícios morais mais combatidos por Jesus. Indubitavelmente, de tudo que Jesus viu, a única coisa que ele atacou ferrenhamente foi a hipocrisia. Então, eu diria que se nós fôssemos escolher um mal da humanidade, né, baseado no modelo de Jesus, nós deveríamos identificar a hipocrisia como sendo um grande risco. Então, você colocou muito bem, né, o Francisco, quando ele diz que o verniz social é uma maneira da gente agradar o outro. Veja, mesmo você não estando bem, mesmo você não gostando dele, você ainda age de uma maneira a não prejudicar o outro. Então, o foco é o outro. Já a hipocrisia, ela tem a função de beneficiar o hipócrita. O hipócrita age sempre em benefício próprio. Isto é, se ser bom para ele vai me beneficiar, eu vou ser bom para ele, então. É o bajulador. O bajulador é o maior hipócrita que existe. O bajulador é aquele que concorda com tudo, né, que aceita tudo ao redor dele, mesmo que seja diferente do que ele acredita, mas ele é hipócrita, ele bajula, porque ele quer se beneficiar, ele quer ganhar um status social, ele quer ganhar posto, ele quer ganhar visibilidade, alguma coisa ele tem que lucrar com isso, ou o lucro é financeiro. Quando as pessoas se associam umas às outras por conta de interesses próprios e agem negando a própria crença, né? O cristão. Eu tenho valores cristãos. Depende ao que eu me associo, a que ideias eu me associo, a representantes de que ideia eu me associo. Eu sou hipócrita, porque eu estou me beneficiando de alguma maneira com aquilo. Então, essa é a diferença sutil entre o verniz social, que tem o objetivo de não maltratar a outra pessoa, mesmo que você não esteja bem, e da hipocrisia, que tem o objetivo de beneficiar você. Então, tratar uma pessoa bem, porque ele vai te trazer, vai te servir melhor num restaurante, por exemplo, é hipocrisia. Você quer se beneficiar. Para tratar uma pessoa bem, mesmo que você não esteja bem, porque ele não tem nada a ver com o seu problema, e esse é uma obrigação social mesmo que você tem que cumprir, isso é verniz social. Essa é a diferença. Eu acho que o verniz, aos poucos, vai sendo incutido na nossa personalidade. A gente, às vezes, vai de uma maneira gentil e vai se tornando gentil, vai se acostumando com aquilo, não é? Você ligou muito bem com o que o Rogério falou, no sentido de praticar, exercitar. A amorosidade que o Rogério falou. Ninguém nasce sabendo. Falamos agora de praticar paciência. Então, tem as provas que vão ser enviadas para você. Então, agora tem essa questão mais profunda, que é praticar o amor, a amorosidade, né? Essa questão de se doar, aquela questão de não prejudicar, mesmo eu estando mal, que tem a ver com o texto de hoje. Sim, então, isso é uma prática, isso é um exercício. Não tem essa de, ele ama mais, ele sabe amar mais. Ele exercitou mais. Ele exercitou, então ele aprendeu mais. Então, isso é o que a doutrina espírita nos convida a refletir todo dia. Não há ascensão sem esforço. Mateus, a cada um será dado segundo suas obras. Não adianta. Ninguém é beneficiado pelo pai. Ninguém é o queridinho do pai. O pai ama indistintamente a todos e quer que todos caminhem com o mesmo esforço, para que atinja a mesma evolução, para que tenham direito à mesma herança. Então, a amorosidade, é isso que o Rogério falou, e você agora completou, é isso. É uma coisa em movimento, é uma coisa de prática. Luiz Guimarães, que é o nosso amigo aqui, ele sempre fala isso. Não é um negócio assim. Você tem que praticar. O pessoal, às vezes, eu acho que se ilude, né? Ou acha que isso é uma coisa mágica. Não, isso é um exercício. Porque na medida que você exercita, você vai ter o retorno. Opa, gostoso. É bom. Essa sensação de fazer o bem é boa. Então, é no exercício que você vai ganhando esse esquema. É por aí. Muito bem. Vamos seguindo adiante. Lembrando do recado que a gente sempre deixa aqui, um recado muito importante. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo na aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E a gente sempre lembra aqui que, se você ainda não conhece, visite. Agora não, estamos temporariamente fechados, mas na Livraria Espírita Allan Kardec, aqui no centro de Piracicaba, na Rua Voluntários de Piracicaba, você encontra essas obras e tantos outros títulos. São milhares de títulos à sua disposição, inclusive com um sebo ali. Eu queria aproveitar e falar sobre isso rapidamente com o Francisco e com o Rogério. Por que a gente fala tanto aqui? Leia o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Tem tantos livros, mas eu gosto tanto de romance. Por que a gente fica insistindo, batendo nessa tecla todo o programa? Há mais de 10 anos, há 20 anos no ar falando sobre isso. Por que, Francisco e Rogério? Olha, porque eu vou fazer uma analogia aqui. Todo prédio, por mais alto que seja, ele possui uma fundação. E a doutrina, e ele é erguido em cima dessa fundação. E é a base de sustentação de tudo aquilo que virá acima. A doutrina espírita também possui a sua fundação, que são as obras básicas, que necessitam de ser estudadas para se compreender o significado de uma doutrina. Eu não posso conhecer o Espiritismo se eu não me propuser a estudar o Espiritismo. E o Espiritismo necessita de ser estudado na sua criação, que foi por Kardec. É claro que se eu quiser depois ler um romance espírita ou a obra que for, eu terei os olhos de estudo dessa obra lembrando-me de que a codificação é a fundação. E aí eu consigo começo a comparar se essa obra é uma obra alinhada ao espiritismo ou se ela é destoante do espiritismo, porque tem muita literatura ruim vendida na praça, como também possui muita literatura boa, não é? Só que como eu conseguirei fazer o julgamento do mérito de se a obra é boa ou não? Apenas se eu conhecer o espiritismo. Então, nós que somos espíritas, nos utilizamos das obras básicas como um processo de entendimento de nós próprios. É um caminho do tesouro que cada um de nós tem para se encontrar. Pois é. Francisco, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que o Rogério colocou muito bem. Eu chamo isso quase que, talvez erroneamente, sou ponto de vista técnico, mas é como se fosse uma vacinação. Você quer entender o que é doutrina espírita? Ou você quer ser espiritualista? Ou quer estudar ou ler? Nada contra os romances, né? Mas assim, não confunda as coisas. E para você não confundir, não é as pessoas que vão dizer para você o que é ou o que não é. É você que tem que saber. E para você saber discernir, você precisa entender, precisa estudar. Isso requer, acabamos de dizer do esforço, né? Então, assim, para que a doutrina espírita seja bem compreendida, você primeiro precisa estudar a doutrina espírita. Aí você vai ler os romances, aí você vai fazer a comparação. Vai fazer a comparação, você vai ter a referência. Isso aí está dentro do que seria a doutrina espírita. Pode até ser uma obra bonita, mas não é, às vezes, espiritismo, né? Ou pode ser alguma outra coisa interessante, uma leitura espiritual, mas não é o espiritismo. É o que a gente está colocando aqui, é da importância de estudar e refletir sobre os fundamentos da doutrina espírita, codificados por Allan Kardec, e são com base nesses conhecimentos, nessa fundamentação, nesse alicerce, como falou o Rogério, é que nós interpretamos os fatos da vida, inclusive os romances, não é? É isso. Acho que é por aí. Importantíssimo, sem dúvida alguma. E é bom, né? A doutrina não é uma doutrina iniciática. A gente, quando chega lá, tem acesso a todos os livros. Quem gosta do Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, um aspecto mais filosófico, né? A parte científica no Livro dos Médiuns, na Gênesis, ele trabalha com a questão dos fluidos, no céu e o inferno, as histórias dos espíritos. Né, tantos relatos de espíritos em situações adversas. É maravilhoso. As obras, realmente, Kardec tem que ser lido e relido constantemente, por isso que a gente tanto insiste. Meus amigos, a gente vai seguir agora. Vou ler o item 5 do texto, quero convidar vocês para me acompanhar, né, e depois eu quero que vocês comentem. A gente vai ler o texto que estamos seguindo, chamado Sinais dos Tempos. É de Allan Kardec e foi extraído da obra A Gênese. Então, a gente começou a estudar esse texto já alguns programas atrás e temos avançado. Hoje a gente vai para o item 5. Diz Allan Kardec: a humanidade tem realizado, até o presente, incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade. Boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. E para finalizar, o item 6. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens, que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu malgrado. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Amigos, é mais ou menos isso o que muitas vezes a gente sente, não é mesmo? A gente sente que as coisas estão mudando. É bom lembrar que a Gênese, me ajudem aqui a me lembrar, é de 67, é isso? Mas enfim, 1867. Então, quando ele fala nessa geração, né, que está se passando, ele está falando de do século XIX ainda, final do século XIX. Então, a gente está em 2020 agora. Parece que o texto dele foi escrito hoje, essa semana, não é? É um texto muito atual. A gente sente que está faltando, falta alguma coisa para a gente. Tudo isso que a gente está experimentando, vivenciando, essa pandemia, essa transformação, para que isso serve? O que está fazendo falta realmente para a gente nesses tempos, amigos? Quer começar, Rogério? Fica à vontade. Sim. Olha, Wilson, sabe o que eu estava pensando? Numa coisa que sempre no meio espírita a gente fala, né? Nós falamos assim, poxa vida, nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e entrando num mundo de regeneração, né? E parece que a gente bate tanto numa tecla como essa, para não sei se é para dar uma esperança ou aquela vontade de seguir do jeito que está, não sei. Mas também tem outra coisa, nós falamos Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, né? E parece que nós olhamos para o lado e parece que a coisa só piora, né? E nós ficamos com essa sensação de que a depuração ocorre numa velocidade ou num processo que a gente não fica muito agradado de que esteja correndo como deveria de correr. Por mais que, sendo espírita, nós tenhamos a certeza de que tudo acontece da maneira que tem que ser, né? E eu acho que nós passamos esses momentos em que estamos passando justamente para compreendermos que chegou a hora de mudar. E chegou uma fase, nós nascemos numa época em que chegou a hora da prova. É aquela prova final, sabe? Recuperação. Não dá mais para empurrar com a barriga. Não há mais espaço para a gente procrastinar. Porque nós vimos aqui de séculos e séculos com esses problemas nossos, essas nossas dificuldades e a repetição de maus comportamentos em que chegou a hora da avaliação final. E a avaliação final em que cada um de nós necessita de tirar uma nota mínima para continuar nessa escola. Porque, caso contrário, a escola fica em outro lugar. Se a gente ainda quiser optar por seguir caminhos que já não são mais convenientes, né, no momento. E o mais complicado é que a nossa vida é regida por aquilo que a gente sente. Os nossos desejos são os motores internos da nossa alma que fazem a gente fazer o que a gente quer. Lembramos de Paulo dizer, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E é mais ou menos como a gente. Porque nós temos essa sensação e esse sentimento que nos leva a fazer coisas e às vezes até nos justificar, dizendo: olha, mas é só mais hoje, depois eu me arrependo, depois eu tomo um passe, depois eu tomo água frutificada. E a gente vai tendo um comportamento, puxando até aquele gancho que nós estávamos falando sobre a hipocrisia, que não é condizente com o que seria o correto nosso, não é? E nós precisamos começar a compreender que, na verdade, a mudança, se nós esperamos um mundo melhor, a mudança começa dentro de cada um de nós. É o primeiro passo. Porque aí a gente para se perguntar, mas o que é necessário para que o mundo mude? É necessário, pelo menos, uma pessoa mudar. Porque ela vai ser o fator inicial de propulsão das coisas. E irá influenciar o outro e assim por diante, numa progressão em que todos um dia tornar-se-ão pessoas melhores, né? Pois é, Francisco. Fazendo uma ligação com o bloco anterior, né, com o que o próprio Rogério falou no bloco anterior sobre casamento, sobre mudança nas pessoas, sobre aquilo que você falou, Wilson, sobre fidelidade do pai, né, sobre o que o Rogério falou sobre o fato de Deus ser imutável, muito bem colocado, esse trecho agora da Gênesis volta a tratar desse assunto numa outra escala, né? Numa escala a nível terráqueo, vamos dizer assim, da humanidade encarnada, terrena, né? Numa outra escala. Mas o que é importante a gente lembrar, que a única coisa que não muda é que tudo muda. Essa é a única coisa que não muda. A única coisa que não muda é que tudo muda. E nós estaremos mudando num processo contínuo, contínuo. E Rogério falou muito bem, a única coisa que não muda é Deus, as leis. As leis divinas estão lá. Essas leis são imutáveis, que refletem Deus, refletem o caráter do nosso Criador. Mas nós vamos continuar mudando. E esse é um processo que não começou ontem e que não vai terminar amanhã. Por isso que talvez esse texto seja tão atual. E que talvez naquela época, em 1860, também as pessoas, aquela comunidade, naquela época, se sensibilizasse tanto como deve ter se sensibilizado, e nos sensibiliza hoje, diante de tantos desafios atuais, constantes, e que vão continuar amanhã, que vão continuar nos desafiando a nos transformarmos. O que é mais bacana nesse texto é o contraste que Kardec faz, que é outro pilar da doutrina, que é o combate ao egoísmo. Por que que Kardec é tão enfático nessa questão de se combater essa mazela interior, se combater essa imperfeição? Porque ela é exatamente o contrário de uma virtude que a gente precisa conquistar. Na medida em que a gente vai neutralizando, que a gente vai finalizando, deixando de ter essa imperfeição que se chama egoísmo, a gente vai adquirindo a fraternidade, a solidariedade e a caridade, que são antagônicos, totalmente opostos ao comportamento e ao sentimento egoísta, né? Na questão 917, o espírito Fénelon, no livro dos Espíritos, por isso que é tão importante a gente ler as obras básicas. Porque nessas questões a gente acaba tendo um fundamento da doutrina espírita mais importante para poder justificar essas questões. Olha só o que esse espírito fala. Ele fala assim: de todas as imperfeições humanas, todas, todas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo. Porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem ainda está muito próximo da sua origem. E por aí vai, eu não vou continuar lendo. Só o comecinho da resposta. Então, assim, o egoísmo, de alguma maneira, talvez seja o nosso maior desafio, a nossa maior prova. Se estamos aqui de uma maneira inconsciente, nós vamos, pelo nosso instinto, pelas nossas leis de conservação, pelo nosso sentimento, a gente vai se apegar a esse mundo. Se a gente desconhece a nossa origem espiritual, a gente vai entender que tudo tem a ver com esse mundo e se apega às questões da matéria e, de alguma maneira, procura trazer para nós toda aquela felicidade, entre aspas, que nós desejamos conquistar. Porque é pelo egoísmo que nós nos atraímos a essas questões da matéria. Na medida em que somos desafiados, como é colocado nesse texto, nós começamos a ter uma consciência de que a gente precisa combater exatamente aquilo que nos torna infelizes, que é justamente o egoísmo. Quando nós deixamos de praticar a caridade e agimos como egoístas, nós nos sentimos imperfeitos, nós nos sentimos incompletos, nós nos sentimos ameaçados, nós nos sentimos com medo. Todo aquele desconforto que a gente já sabe, que a gente já descreve, que é justamente o contrário da felicidade. E aí a doutrina espírita nos convida a olhar justamente para essa questão que é nossa. Que é nossa. A felicidade está em nós. O reino de Deus está em nós. E assim como todas essas outras questões. Então, eu acho que é isso que é importante a gente lembrar. Que esse texto, mais uma vez, mostra que, de fato, a gente vai se sensibilizar, porque estamos num momento de transformação, vamos continuar tendo. Na medida em que espíritos que adquirirem um determinado grau ou grupos de espíritos que não atingiram uma determinada prova vão ser colocados caridosamente num outro ambiente, num outro mundo, para que eles continuem as suas provas de aprendizado, e nós vamos continuar caminhando, né? Então, assim, essa transição que a gente fala, que a gente tanto entende, é uma transição que, no meu modo de ver, Wilson, Rogério, é uma transição difícil da gente olhar com os nossos olhos terrenos, numa visão de 60 anos. Embora, se a gente olhar 30 anos atrás, por pior que esteja o mundo hoje, eu considero que a gente melhorou. A gente faz menos piada de minoria, né? A gente evoluiu em questões do tabagismo. Olha, estou dando alguns exemplos. Tá? Estamos muito próximo da animalidade. Estamos muito não civilizado ainda, concordo, mas a gente está progredindo. Mas essa questão de transição não é algo que a gente testemunha, provavelmente, em 60 anos, em 100 anos. É algo que caminha, não é, Wilson e Rogério? É por isso que os espíritos nunca apresentam datas, né, nesse processo. É importante a gente entender. Olha, você colocou muito bem a questão do egoísmo. Eu vou ser um pouco enfático aqui, né? Só para a gente finalizar, a gente está terminando. É 8h27. Mas enfático com o que vocês dois pontuaram. O egoísmo é eu querer tudo para mim. Bens materiais, o amor das outras pessoas, a atenção. Eu quero para mim. Por que eu quero para mim? Porque eu me sinto melhor. Então, isso aí é o orgulho. Então, o egoísmo é filho do orgulho. O egoísmo é uma manifestação do orgulho. Eu quero o melhor para mim e eu me sinto melhor do que os outros. No entanto, o orgulhoso tem a autoestima baixa. Por isso que ele se sente melhor do que os outros. Porque, na verdade, ele se sente pior. Enquanto o humilde se sente igual a todo mundo. E o que é a vaidade? A vaidade é simplesmente mostrar isso. Ó, eu sou melhor do que todo mundo, olha aqui para mim. Olha para o meu carro, olha para a minha roupa. Olha para como eu ando, olha para como... Então, é simplesmente expor isso. Então, esse triozinho anda junto. Egoísmo, quero o melhor para mim, porque sou orgulhoso, me sinto melhor, e vou mostrar isso para todo mundo, eu sou vaidoso. Simples assim. É a base do materialismo. A gente vive num mundo onde o lucro é o valor principal colocado acima das pessoas. E isso a gente tem que decidir. Apesar do progresso não ser do dia para a noite, nós já sabemos que caminho seguir. O que vale mais, as pessoas ou o lucro? É uma decisão simples. É só uma provocação que eu coloco. Sempre que você estiver diante de uma decisão, lucro ou pessoas, você decide por quê. Lembrando que estamos no programa Visão Espírita, falamos de espíritos, de espiritualidade, e que a mensagem de Jesus é uma mensagem espiritual. Nunca foi uma mensagem material, ele sempre deixou isso muito claro. Tudo que ele falava, o reino de Deus, é sempre do mundo espiritual, sempre para o nosso crescimento espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, estamos diante de um mundo em grandes transformações. Decidimos, acompanhamos as transformações para chegar lá do outro lado também transformados em nossos valores. Tudo que falamos hoje sobre ser fiel a si mesmo nesse processo de mudança, ou mantemos os nossos valores, as nossas crenças, né? Buscamos ainda pelo egoísmo garantir o que é nosso. Eu posso ter prejuízo? Posso. Eu tenho que ter prejuízo muitas vezes para não prejudicar outra pessoa. Faz parte. Eu tenho que perder materialmente, às vezes, muito. Faz parte. Se for para ganhar o espírito, Jesus disse isso, que ganha um homem, né? Se perder o teu espírito. Ele pode acumular o que ele quiser, mas se ele perder o espírito, o que vale para ele? Então a gente já sabe o que fazer. Amigos, estamos chegando ao final. Eu quero avisar as pessoas que nos auxiliam, lembrando que o programa Visão Espírita, toda a nossa estrutura, a União Rádio Web, é mantido com a ajuda de diversos amigos que nos acompanham e que fazem pequenas doações, 10, 20, 50, 100 reais, o que a pessoa puder doar. Nós temos compromissos, né, assumidos lá no estúdio, internet, energia elétrica, condomínio, aquisição de materiais, todas essas coisas. E agora, mudamos o número da conta, por isso que eu estou dando essa mensagem para que você fique atento. Está passando embaixo da sua tela ali, mudou o número da conta, mudamos o banco também. Agora é um banco online, né, o Nubank, e a conta é 9152-7001-1. Agência 0001, o código do banco é 260, e é o Nubank, o Nu Pagamentos S.A. Então você que está, né, que comumente nos auxilia, anote aí o novo número da conta e faça o depósito agora a partir, né, do próximo depósito seu nessa conta aí. E é o nosso amigo Alan Diniz Souza, que é o responsável agora por cuidar desses... né, desses valores recebidos, de alimentar a planilha, que você pode acompanhar pelo aplicativo da União Rádio Web, cada centavo que é gasto, a conta que foi paga, né, todas as doações que entraram. Essa transparência sempre foi muito importante, muito valorizada por todos nós aqui do grupo do programa Visão Espírita e da União Rádio Web. Eu vou ficando por aqui, meu agradecimento a todos vocês, são muitos nomes que passaram por aqui, fizeram comentários amorosos, dando boa noite, comentando sobre as colocações do Rogério, do Francisco, minha gratidão a todos vocês, um grande e forte abraço, desejo a todos muita luz, muita paz, muita saúde, que não nos falte jamais boa vontade, a capacidade, a serenidade para poder ouvir as orientações dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo guardião, para que possamos tomar as melhores decisões. Eu passo aqui, então, para as últimas considerações do nosso amigo Francisco e vou pedir para o Rogério fazer uma prece de encerramento, Rogério. Francisco? É só manifestar minha gratidão, minha satisfação, prazer estar aqui entre vocês, que são amigos queridos, em especial entre todos aqueles que estiveram conosco, né? Muito obrigado por essa oportunidade, que só enriquece a todos nós, na medida em que refletimos sobre a doutrina espírita e confrontamos os princípios dessa doutrina com o nosso cotidiano, nós podemos enfrentar os desafios do dia a dia com mais ânimo, com mais alegria, com mais confiança, né? Mais esperança e com maiores chances da gente se dar bem lá na frente, porque somos espíritos, espíritos imortais. Então, fica aqui minha gratidão, rogando também que Jesus continue a nos abençoar sempre. Obrigado, boa noite. Eu deixo aqui também meu boa noite aos amigos Wilson, Francisco, o pessoal que nos acompanhou aí no YouTube, no Facebook, nas mídias aí, não é? E pela oportunidade de nós estarmos nesse momento a refletir. E dessa maneira eu também agradeço a Deus. Porque estamos aqui com a possibilidade de pensar, com a possibilidade de externar esse nosso pensamento. Mas também agradecer pelos momentos difíceis que cada um de nós está passando. Numa época complicada, numa época difícil, que nos leva à nossa essência. Talvez a repensar, de uma maneira forçosa, as dificuldades e as nossas qualidades. Assim, eu peço também a Deus que não nos desampare. Rogo a Jesus para que possibilite que tenhamos momentos iguais a esses, a pensarmos juntos, a refletirmos, a nos fortalecermos, para que possamos, quem sabe, lá na frente, compreendermos que momentos como esse são essenciais para que nos melhoremos. Dessa maneira, eu deixo o meu obrigado de coração, agradecendo principalmente a esses amigos de jornada que sempre estão conosco, que às vezes invisíveis nem são lembrados. Mas também agradeço a todas essas pessoas invisíveis que passam pelas nossas vidas, que muitas das vezes também não são lembradas. E eu deixo assim, com um sentimento de agradecimento a todos os amigos e irmãos, e rogo, quem sabe, a oportunidade de numa próxima vez estarmos juntos a pensar, refletir e, quem sabe, celebrar mais uma vez um dia como esse. Muito obrigado. Obrigado a todos e boa noite.